Panorama Agrícola para 29 de junho de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua crescente, 29 de junho de 2012, está no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier, eu sou o Mauro Moirer e o ditado de hoje é: os filhos são uma herança de Deus. Confira no Panorama Agrícola desta sexta-feira uma dica sobre o solo. No noticiário começa a Feira Sustentável em Joinville. Hoje tem também boletim do SC Rural, turismo rural em Urubici. E o Alimento e Companhia fala sobre insetos comestíveis. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva e na Sky, canal 104. Aqui o Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647 e participe do programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, conheça o seu solo e sua planta. Reconheça na planta a necessidade de adubação adequada. Para tanto, tenha como apoio uma ferramenta metodológica que é a curva de calibração de adubação para as culturas do tomate e cebola, que orienta o produtor a aplicar a quantidade de adubo na hora certa, tornando a planta mais saudável e a lavoura mais barata em torno de 70%. Outras informações na EPAGRE do seu município. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do Santa Catarina Rural de hoje, conversamos com o secretário executivo do programa no Planalto Sul Catarinense, Ademir Ferrari, sobre o município de Urubici, que faz parte da sua região. Ademir, qual a ideia do trabalho do Santa Catarina Rural em Urubici? Em Urubici está desenvolvendo turismo já há vários anos, né, amigo do município, envolvendo famílias de agricultores, né, rurais, né, em Urubici precisamente. Então, neste ano, através da Associação de Agroturismo acolhida na colônia da Serra Catarinense, envolvendo 12 famílias rurais, entrou com uma solicitação de manifestação de interesse para aprovação a nível de Estado, né, se isso acontecer, para a elaboração do projeto durante nessa área de turismo. É realmente uma atividade forte que pode melhorar a renda do produtor rural em Urubici? Exatamente. A Urubici está se destacando cada vez mais, né? O município, né, através do agroturismo, envolvendo agricultores familiares, nesse caso especificamente, né? E essa atividade, através do SC Rural, né, através da elaboração dos projetos, estudantes tem, então, esse foco de melhorar e incrementar a geração de renda às famílias rurais deste município, né? Através de investimentos dentro dos empreendimentos envolvidos no turismo, né? Ademir Ferrari, que outras manifestações de interesse ou que outros projetos têm sido mapeados pelo SC Rural na região do Planalto Sul? Nós temos algumas iniciativas, né, que provavelmente está sendo trabalhado e a gente espera que aconteçam, e possivelmente projetos diferentes por um período mais próximo ou neste ano ainda, a partir de novembro. setembro até nos próximos anos, né? Possibilidades potenciais nós temos aqui na área de artesanato, né? Envolvendo atividades não agrícolas também, artesanato de enzime, principalmente, envolvendo alguns municípios aqui, que é uma atividade típica e praticamente exclusiva aqui dessa região do Planalto. Há possibilidades na fruticultura, né, que também é uma atividade muito forte e importante aqui na região. Na própria pecuária de leite, né, que são alguns potenciais assim, que a gente pode dizer que mapeados e que poderão ser trabalhados dentro de projetos estudantes dentro do SCLOL. Também aqui uma atividade extrativa, né, mas que também é muito importante para a região, né, envolvendo famílias com a geração de renda, que é a questão da exploração do pinhão, né, da araucária aqui na região, né. São alguns potenciais assim, que possivelmente poderão ser trabalhados nessa região. E dentro do próprio turismo, também se está trabalhando, né, acredito que para o futuro, não digo de imediato, né, um potencial também na questão do turismo na região do Caminho dos Lagos, né, na região que envolve aí municípios Anitta Garibaldi no seu entorno, e poderá também ter um roteiro turístico dentro do SC Rural, com a participação da Secretaria de Turismo Astol. Esses são alguns potenciais existentes, né, que se está trabalhando a questão da organização das famílias rurais para que isso realmente venha a acontecer aqui na região do Planalto. Entrevistamos Ademir Ferrari, secretário executivo regional do Santa Catarina Rural, na região do Planalto Sul Catarinense. É hora das notícias. Hoje, amanhã e domingo acontece em Joinville a terceira feira sustentável de Santa Catarina, uma promoção do MDA e da Prefeitura de Joinville. O evento tem venda de produtos da agricultura familiar e programação temática. São mais de 300 expositores. 33 empreendimentos familiares estão ligados à FETAESC, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado. O evento é organizado, como dissemos, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, e outra atração é um painel sobre desenvolvimento rural sustentável. Fortalecer a inserção de cooperativas da agricultura familiar no Programa Nacional de Alimentação Escolar e outros mercados. Foi com essa finalidade que o Ministério do Desenvolvimento Agrário publicou chamada pública para selecionar entidades executoras de serviços de ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural, no valor de R$25 milhões, para beneficiar 200 cooperativas de agricultura familiar para a demanda dos compradores da alimentação escolar, isso em 3 estados, inclusive aqui em Santa Catarina. Informações adicionais no site do MDA, www.mda.gov.br. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No espaço de hoje, uma curiosidade. Você sabia que várias espécies de insetos são comestíveis? No México, na Ásia e na África, o consumo de insetos é mais comum. Por exemplo, na República Centro-Africana, come-se lagartas cruas e gafanhotos. Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, as lagartas são muito nutritivas. Lagartas secas contêm mais que o dobro de proteínas que a carne bovina. Especialistas estão considerando os insetos como uma opção nutritiva em países em desenvolvimento. A prática de se alimentar de insetos, informa a revista Despertai, chama-se entomofagia. Além do valor nutricional, consumir insetos é ecologicamente correto porque exige o uso de pouca água e produz menos emissões de gases do efeito estufa. A refeição é barata, nutritiva e deliciosa em muitas culturas. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.